Internacional de Marquinhos para Maurício. Pediu a bola livre, Gerson. Maurício não viu. Ainda bola com o Maurício. Demorou. Agora não está mais livre o Gerson. Bola com o Maurício. Tentou a jogada pessoal no fundo de campo. Passou. Vai cruzar. Cruzou. Vai entrando. E é gol! Gol de Maurício, que se ajoelha. Ele entrou no fundo de campo. Não tinha ângulo. Na saída de César, ele colocou do outro lado. Normalmente se coloca entre o goleiro e o poste direito. Ele colocou entre o goleiro e o poste esquerdo. A bola ia cruzando a frente da linha de gol, mas aí bateu no poste e entrou. Quer dizer, um gol espírita de Maurício a 12 minutos. E agora o Internacional tem um, tem dois. Dois aqui, mais dois de São Paulo. Tem quatro, é 4-0. E tá liquidado o Palmeiras. Pelado periquito, Silvio Benfica. E tem o Internacional Rasolim, no mínimo a Copa Comebol em 93. Quando Maurício apanhou a bola, ele dava a impressão de que perdia tempo, porque o Gerson, dentro da grande área pela meia direita, fazia sinal para que o cruzamento ocorresse. O Maurício preferiu a jogada individual, com personalidade. Foi quase a linha de fundo, meio sem ângulo, e tu tens razão. Ele chutou de forma espírita, venceu o César, colocou no poste do outro lado e marcou. Inter 2-0, Rui. Uma jogada rara, raríssima. Lado esquerdo do campo, Maurício, que tem o pé direito, ele foi quase a linha de fundo, e aí de pé direito, com o corpo sobre a linha de fundo, ele colocou uma bola entre zagueiros, entre goleiro, entre as traves, na trave oposta para entrar. Olha, raramente se viu um gol mais bonito, mais difícil e, enfim, da maior felicidade do Internacional, Kleber. 18º gol colorado na Copa do Brasil, segundo de Maurício. O Inter está na final contra o Fluminense. Primeiro jogo, quinta, nas Laranjeiras. E o segundo, domingo, no Beira-Rio.